Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar, sai. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao Horóscopo do Canal Mercúrio. Meu nome é Lucas Nucci e eu vou trazer agora o horóscopo para todos os signos, começando pelos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Lembrando que é importante você olhar para o seu signo ascendente também. Áries. Definitivamente chegou a hora de deixar coisas para trás, Áries. Este tem sido o ciclo do desapego para você. Observar onde estão as ambições que não servem mais, os desejos que caducaram. E aí também tem uma dor de ver que o que você queria ser, você não será ou não será mais. Entretanto, abre-se uma seara inteiramente nova de possibilidades que serão possíveis somente se você olhar para a realidade imediata. Preste atenção aos parceiros dessa fase. Eles podem ser de longa data e os frutos de longo prazo colhidos com fartura. Aposte em sua intuição e olhe para frente. Esse futuro só se constrói com as ferramentas presentes no presente. Leão. Momento para se dedicar às questões do lar, da casa e da família. É uma mudança de cenário interno, principalmente. E isso requer uma organização íntima. Use sua criatividade para lidar com isso. Invente, crie. Isso te ajuda a observar que você tem recursos. Você guarda pessoas dentro de você. Você pode contar com gente que não só te ajuda, mas também te mostra quem você é. O atrito das relações, sejam esses atritos tensos ou harmônicos, explicitam muito da sua identidade. Valorize sua história, respeite seu passado e as pessoas ligadas a isso. Seja criativo também em relação a finanças. Bom momento para especulações e projetos. Invente. Sagitário. Sagitarianos de Sol e Ascendente, essa experiência desse ciclo te coloca em contato com a verdade mais profunda da sua alma. Aceite essa passagem. É um desvelar que nem sempre é fácil, mas certamente importante. Por conta dessas questões psíquicas e espirituais tão iluminadas, tire um tempo para você, para se conectar com a natureza, para processar tudo isso, com a sua espiritualidade, com a arte, filmes, músicas. Dê espaço para a sua subjetividade, para a sua intuição, para o seu lado emocional se manifestar com criatividade. Por outro lado, em um movimento agregador, coloque a atenção nas suas questões materiais. Você tem um plano? Faça um plano de futuro com os recursos que você tem agora. Abra seu baú, conte com seus dons, talentos e habilidades e mobilize-os em direção ao futuro. Se precisar de parceiro para fazer esse movimento, melhor ainda. E eu vou falar agora do horóscopo para os signos de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Lembrando que é importante você olhar para o seu signo ascendente também. Touro. A experiência de seus relacionamentos touros, taurinos de Sol e Ascendente, é ela que virá à tona neste ciclo. Suas parcerias, seus afetos, seus sócios, seus amigos íntimos. Esse momento será de separação e organização quanto às coisas, eventos e pessoas que você gosta. Onde está o seu afeto? Você acredita nessas coisas que você faz? Se a resposta for sim, coloque toda a força nelas. Seja verdadeiro também com seus parceiros, senão a ruptura pode ser pesada. Converse, esclareça pontos, diga do que gosta e o que você quer e exponha mesmo seus pensamentos. Isso vai ser muito produtivo e daí surge a capacidade de realização de alguma coisa. Virgem. Momento de trazer coisas à tona, Virgem, de ver por baixo, de aprofundar percepções, de iluminar o que estava aí, mas ao mesmo tempo parecia que não estava. É um ótimo ciclo para ver, para estudar coisas, para comunicar, para se movimentar. Também é uma fase boa para sua autoestima, Virgem, no sentido de você pensar em você, no que você deseja, no que você gosta. E exercitar isso com amigos, com pessoas, que no fim é com você mesmo. É uma fase para se gostar mais, para dar estrutura para sua identidade a partir das suas aspirações. É uma fase para criar, para se reinventar. Aposte em si e em seus movimentos. Se a roda não está girando, então faça girar. Capricórnio. Momento de inventar novos futuros, discutindo essas opções com pessoas ou então criando a partir de si mesmo o que você sempre imaginou. Não vai dar para fazer do seu jeito, mas de que jeito dá? Você tem um plano? Capricorniano precisa de meta, mesmo que elas sejam pequenas e de curto prazo. É hora de sonhar. Isso é muito importante para Capricórnio, que se perde no trabalho e esquece da parte subjetiva, das emoções, dos sonhos. Esse é o melhor momento para você sonhar, para você se conectar com as pessoas que têm o mesmo ideal que você, de mobilizar seus ideais no mundo, de projetar. A Lua está crescente, então é para dar gás nos projetos, aceitando o que dá e o que não dá para fazer. O importante é fazer. E eu vou trazer agora as previsões da semana para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. É importante que você olhe para o seu signo ascendente também. Gêmeos. Foco no dia a dia, geminiano. É um bom momento para olhar para sua saúde e para cuidar dela. Não só da física, mas também da psíquica. Porque tem saídas que é pela terra e outras pelo espírito. Pense nisso. Bora conhecer como seus sistemas funcionam? Situações familiares podem te levar a um contato profundo com você. Então é hora de investigar mesmo o que está oculto aí no seu ser. Olhar para as emoções e para aquilo que te afeta sem que você identifique o que é. Mas para isso é importante se abrir a intervenções de outras pessoas. Sozinho você não consegue. Dê espaço para o desconhecido em sua vida. Libra. Librianos de Sol e Ascendente, momento de contar com os próprios recursos, seus valores, incluindo o dinheiro. É ver que você pode contar com o que você possui, isso é libertador e também empoderador. Reserve períodos de estar com a sua família e amigos. Vai ser importante para reviver períodos de grandes reavaliações. O íntimo é trazido para a realidade, o que te ajuda a tomar decisões, uma vez que fica mais claro o que você sente. Acolha suas emoções. Seja gentil com aquilo que você sente. A dureza vem da insegurança de tentar sentir o que não é verdade. Não precisa disso. Nem tudo tem explicação. O que importa agora é o quanto você tem a si mesmo e o quanto pode contar com sua própria estabilidade. Aquário. Lentamente as coisas vão entrando nos eixos, Aquário. É um momento material importante. Há luz nas questões profissionais. Sua ambição vem se definindo com mais intensidade. Não tenha medo de sonhar alto. É empoderador construir o que sonhamos. Agora, para isso, é preciso manter a sanidade em alta também. Aproveite a fase para uma investigação profunda em sua psique e também para uma limpeza de resíduos energéticos, espirituais e físicos. Isso vai abrir caminho para que as suas aspirações se realizem com paz. Outro ponto. Intimidade é mais profundo do que parece. As restrições encontradas nesse setor, na verdade, são chaves para encontrar verdades e intimidades ainda mais profundas. Primeiro, vem o compromisso com você e o seu amadurecimento. E vou trazer agora as previsões da semana para os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. É importante que você olhe para o seu signo ascendente também. Câncer. Momento de curtir o romance, os encontros, a autoestima, os prazeres, de se divertir mesmo. Sair, conversar, limpar histórias, apostar em relações, movimentar seus interesses. Use sua criatividade a dois ou sozinho. O que importa é a sensação de satisfação com a vida, a alegria de brincar com liberdade. Isso é se reconhecer e se acolher. Aceite os convites. Faça os movimentos que chegarem a você. O que importa é se mexer, pois além disso ser prazeroso, ainda vai te abrir a mente para mundos e realidades que será muito bom conhecer. Escorpião. Fase de reconhecimento, de brilho, de se dar presentes, de reconhecer o próprio valor e também de iluminar pontos elevados em seu ser, Escorpião. Escorpioninos de Sol e Ascendente, você também aproveite os passeios, as viagens, os amigos, porque é hora de se movimentar mesmo. Porque isso vai te ajudar não só a arejar a mente depois de tanto trabalho, mas também trazer ideias e planos novos para futuros novos. Comunique seus pensamentos, suas ideias. Conversar com as pessoas vai te ajudar a definir algumas coisas também. E a trazer ideias. Encontre parceiros para realizar juntos. Isso vai ser muito próspero. Peixes. Piscianos de sol e ascendente. O momento é de olhar para frente também. Sonhar, imaginar, planejar futuros com as pessoas que você confia e que tem os valores pessoais alinhados aos seus. Um bom momento para dar ouvidos à sua intuição e de buscar respostas elevadas, não as simplistas, as complexas mesmo, as profundas, que vão trazer não só entendimento, mas transformação. Compartilhar seus projetos com seus afetos pode ser muito rico também. Quem são as pessoas que estão aí de verdade? Quem são as pessoas que estiveram aí sempre? Conte com elas. Una-se a elas. Lembrando que nada substitui uma previsão pessoal. Então, para você marcar uma consulta comigo, você pode me chamar no WhatsApp, que é o 11-9521-66668, 11-9521-66668. E você também pode me encontrar no Instagram, que é o @canal_mercurio. Semana que vem eu volto com as previsões para todos os signos. E se você perdeu algum deles, você pode ir na página da Rádio TV Condô e encontrar lá o que você perdeu hoje e ficar ligado na programação nos próximos finais de semana. Até lá! Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana. Com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.